04.9907. Quatro mil para 3.000, azul 4209. 4209, 2000 livre LS. 2000 livre LS, azul 4209. 47 livre táxi, chame no ponto de espera pronto, confirme só para mim. 1-4-4. Táxi camarada, ponto de espera 6743. Tá livre até o ponto de espera, chamando para decolar. Salvador, eu tô 3152, pode iniciar após o webjet? Pronto, no ponto de espera da 10, webjet 6747. Autorizado, ali mantém. Ali mantém na 10, 6747. Ok, é o... Chama o ponto para o puxa 3152, confirma. Tá 3152. Pode iniciar? Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará. 3152. Total no solo aos 29, livre à direita, táxi via Alfa Kilo, parte 3 na minha escuta. Alfa Kilo, parte 3 na sua escuta. Puxa localizador, azul 4209. 4209, torre 118-6. 18-6, certo. Opa, chamar. Na minha 393, 18 meia dúzia, 360 para Guarulhos. Tá. 7-6-3-1-3, aguarde cópia. Olha. 347, livre decolar, vento 1-0-0 graus, 1-2 lanche. Livre decolagem, objeto 6747. Salvador, boa noite. Azul 4209, estabilizado e aliado. Gente, continua a aproximação, a autorização de pouso, azul. 3 milhas baixo travado, 4209. 209, ciente, o vento de 1-0-0 graus, com 1-0 mais, está autorizado o pouso pista no zero, 4209. Ele pousa no zero, azul 4209. 6747, decola os 32, controle 1935. 1935, objeto 6747, obrigado. 6313 para cópia. Prossiga. 6313 para Guarulhos, vai voar na Pirusque 50, decola no nível 360, decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda e depois Eudes. Aciona o código 5550 e o controle 19.35. 50, chega na Mari com 075. É o Leda Eudes, 5550, transforma 19.35 e controle 54. Correto, confirma o nível 360, chama para acionar. Chamaremos, 360. Vai sobre o 340, sai da árvore. 340 sai da árvore, pode voar na proa de Elefa. Aguarde, 6747. Tango descida até o nível de voo 050. Papatango Romeu, Papatango, controle. Consiga para o Romeu, Papatango. 050, descida até o 050. Ciente, 050, Romeu, Papatango. Uno 076, descida para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. 4 mil, mini 14, voo 10076. Condições de manter alta velocidade até a etapa? Comissão 234, viva direita, táxi Alfa e Juliette, portão 8, mantém a minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, portão 8, na sua escuta, 42 da etapa. FFJET 6747. Prossiga. Desculpa abusar do senhor essa noite. Pode voar, Dadro? Aguarde um instante. Muito obrigado. Tá 3. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 12 nós. A linha decola, tá 3, 152. Tá 747, o centro não autorizou a pro de é Dadro? É, afirmo, Dadro, Delta Alpha, Delta Romeo Oscar. Boa noite, esse é o 5972, voa Blood Alagoinha, autorizado até o 160. 5972, acione a identificação, desce ao nível 060, chegada a Bonf, 250 nós. 060, Bonf, iniciando. Entende. Bruno 076, sente a tráfego agora na posição de 2 horas, a 9 milhas do Cioma, tendo nível de voo 050, é um Papá 28 Alfa. Sim, entre o tráfego, voo 076. O operador, o Romeu, Papatango, oficiou, para o operador. Sente Romeu, Papatango. Controle, boa noite, TAM 3152, decolou na sua escuta. TAM 3152, contato da decolagem, sobe o 330, sai da PUCA. 330, PUCA, TAM 3152. Sete Recife 1288, secundária 260. Recife 1288, objeto 6747, boa noite. No 076, descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre LS, é posto estabilizado. 2014, seu portal estabilizado, 076. Papatango, Romeu Papatango, proa do VOR, descendo para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Proa do VOR, agora, Romeu Papatango, ajuste no 0 no 4. Está autorizado, chama o táxi.

305, acima a identificação, desce ao nível 050, a chegada é a Mari, na presente está autorizado direto do Luna. Direto do Luna, 305, desce para o 050, na chegada Mari. No final, visual com a pista no localizador, 076. 076, torre 118-6. 18-6, 076. Rio 5972, 2000 pés, ajuste no 04, livre LS. 2000 no 04, Rio. Salvador, boa noite, algum 076? 076, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1, 00 graus, 109. Baixou, travou, livre pouso, pista 10, 076. Salvador, Salvador, tá passando, vou romper, tá passando, agora 3 por 10, água 2, tá agora. Gente, Papatango mantém 3 mil pés, mantendo a proa do VOR, Romeu Papatango. Gente, mantendo 3 mil pés na proa do VOR e o Romeu Papatango. Salvador, boa noite, é o Trip 5515. Trip 5515, boa noite. Acione a identificação, contato radar no nível 140, aproximando agora 22 milhas de Conde. Está sob vigilância, chegada é a Bonf, voa na proa de Bonf. É negativo, Duna, tráfego não permite? Inicialmente, Bonf, temos 4 aeronaves para aproximação, o 5515. Bonf na proa, 5515. Essa. Oi. 2, 3, 4. 5972, reporte estabilizado, em caso de arremetida, mantém 2 mil pés, mantendo o eixo da pista, 5972. Teremos a aeronave que irá bloquear o VOR a 3 mil. Ok, mantendo o IMS, mantendo a aproximação, se houver uma necessidade de arremeter, 3 para 2 mil. São 3152, Recife, 12545, secundário 2085. 12545, a secundária? 2685. Boa noite. Sete meia, solo aos 49, liga direita, táxi na minha escuta, via Alfa Juliette, via Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. Via Alfa, nessa escuta, chame antes da Juliette, gol, solo, 07. O Rio está no localizador 5972. 5972 completa a final, 118, meia com a torre, bom pouso. Obrigado, meu amigo. Acha para fazer o sol. Solo a gente fala. E de Salvador, esse é o Rio 5972, está no localizador. O Maracanã baixar o trabalho. Ciente 5972, já tem autorizado o pouso, visto no zero, vento no 00 graus, 10 mais. 110, 10, livre de pouso já autorizado, o 5972. Eu com a Patango no bloqueio do VOR, em condições visuais, no bloqueio do VOR em contato visual com a cabeceira, curva à esquerda, frente a acertar a final do ano 7. Ciente, após o bloqueio do VOR, vai curva à esquerda para a cabeceira 197. Vamos ver o papel. O Papatango Romeu, Papatão, confirme se tem contato agora, está 5 milhas. 5 milhas, 11 a 11 horas, temos um 727 no localizador. Se eu mantém 3 mil, pode também curva à esquerda agora na proa 0. 35 e contato visual curvar à direita para a final da nossa 7. O meu Papatão vai virar agora na esquerda, na proa 035. Positivo, zero, na 030 no momento, 030 no momento. O meu Papatão, mantendo 3 mil. Gente, mantendo 3 mil na proa 030, o meu Papatão. Controle, o Sané 6224. Sané 6224, aciona a identificação, desce o 060, chegada a marca. 060 na marca. Oi, Salvador. O Sané 6313, para o táxi. PB 152, autônomo 24 horas. Alterna Galeão. Autorizado o táxi, o único ponto de espera, pronto para decolar. Autorizado o táxi, para o ponto de espera. 1004 agora, tá 3305. Controle, boa noite, tá 3178, informação Alfa Cruz 1220. O 3178, aciona a identificação, desce ao 070, chegada a Mari. 070, identificou na Mari, tá 3178. Nós estamos na reta agora, tá autorizado de contato, Bono 604. Agilete, o gol na 076. 076, esquerda, portão 612. Esquerda, 612, o gol na 076. Foi para Papatango, autorizado 2000, 2104, ajuste. Autorizado 2000, ajuste no 094, Romeu Papatango. Papatango, tem quanto visual com a cabeceira 1-0? Ciente, visual com a 1-0 e a 1-7, o Romeu Papatango. Ciente. Papatango Romeu, Papatango, tem condições de curvar agora à direita, curvar base para interceptar a final da 17? Gente, base proteína para a solta agora, o Romeu tratava. Positivo, chama a torre 118 meio, bom pouso. O TAN 3305 cruzando 4.000 pés. TAN 3305, 2.000 pés, livre LS, aposta estabilizada. 2.000, livre LS, chamaremos estado. TAN 3305. Cinco 972, fala 54, livre à direita, Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, na sua escuta, Rio 5972. Oi, 2.000 pés, visual, carteira 97, na base, pela direita. Sente torre, 118.6, Romeu Papatango. Torre, 118.6, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, na base da 1-7 a 2.000 pés. Vem, Romeu Papatango, reporte na final da 1-7. Reportará na final da 1-7, se enquadrando para o pouso final. Romeu Papatango. Para o táxi, segundo 604, 151 a bordo, 3 horas e 28 até na São Luís. Autorizado, táxi à direita, teu ponto de espera, chama pronto para decolagem. Autorizado, teu ponto de espera, chama pronto, 604. Salvador, muito boa noite. É o Azul 4209, frente da Alfa. A autorização para Confins, nível 360. Vai de cópia. Aguardando, seria a saída prevista? Puxa um minutinho, eu vou pagar a cópia completa. Obrigado. Eu vou Batango, ingressando agora a curta final da 1-7. Livre pouso, Batango, 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso na 1-7, Romeu Papatango. O 63 no 3, recolou 5-6, controle 1935. 1935, grato, boa noite. Controle, Salvador, coxinha 63, 1-3. 63 no 3, contato radar, sobre o 360, saída da El. 360 da El, 63, 1-3. Confins 360, o nível na Pesulo 16, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, depois voa Bridge, aciona 5556 e o controle no 9.35.